Tango Yankee Hotel. Reboque. Reboque da remota 12, do Pátio 1, até a posição 02, do Pátio 1. De 12 para 12 para remota para 02, autorizado. Autorizado para Maria Técnica. Colo 161 no Guarulhos, aguarde de porta. Guarda de porta, como copiou, 161? A clareza tá 5, só a intensidade tá, pouco, tá de 3 para 2. Entendado. Uno 161, chame solo 121 nesse mão 9 para a cópia da ligação. nova é o Sun Mike. É um Sun 500 Hotel, com a mão certa, reboca, obrigado, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 1161, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Gol 1161, autorizado, alinhado, decolar, pista no 0, vento 160 graus, com 4 nós, ajustado no 0, 4014. Autorizado, alinhado, decolar, pista 1-0, Gol 1161. Decolado aos 2-5, chame o controle 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1-1-61. Gol 1-1-61, contato radar, sua para nível 360, via saída do Dael. 360, autoriza para o Dael. Faz 2 mil pés autorizado. Pois daí, obrigado. O 1161 mantém a sua de Dael, aguarde a verificação do princípio do avião. Não entendi a mensagem. O 1161, aguarde para a voar Motiva, área do centro de Recife. Gente. Romeu Serra, Bravo Delta, acesse identificação, desça para 4.000 pés, QNH1094, apresente a proa de pelo. Seguro 161, confirma autorizaria após da EL, voarmos direto posição ótima. Está negativo, Gol 1161, correndo diretamente com Recife, frequência 13325, alterno 3395. 3325, 3395. Solo Salvador, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, aqui é o Gol, Gustavo Mike, peço autorização de reboque do Pátio 1, no remoto 13, para Pátio 1, na posição 10. Paulo Salvador, bom dia, aqui é o Gol, Gustavo Mike, fez a operação de reboque do Pátio 1, remota 13 para Pátio 1, posição 10. Chamar o Solo 219 para coordenação de reboque. Ok, obrigado. Solo Salvador, bom dia. Diga. Bom dia, aqui é o Golfo Tango Mike, peça autorização de reboque do pátio 1 no remoto 13 para pátio 1 na posição 10. Sintonize 12119, por gentileza, para a coordenação de reboque. Então, copiei 129. 121-9. Ok, obrigado. fala na escuta do Golfo Tango Mike. Golfo Tango Mike. Paulo, autorização para reboque da posição remota 13 para a posição 10, parte 1. Autorizado, chame ao término. Ok, thank you. Autorizado acionamento, sempre o táxi, é o Teriak. Papa Romeo, Serra Tango Delta, está livre ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, informe estabilizado. Salvador, o Golfo Tango Mike informando o centro do reboque. Bom dia, obrigado. Bom dia, de nada. Autorizado, Lost, Serra Tango Delta. Relator Salvador, frequência 118.95, Tomopouso, Serra Tango Delta. 118.95, tá certo? 118.95. Obrigado, Serra Tango Delta. Taxi autorizado, até a interseção, chame pronto para ingresso. Missão no 7, decolagem, Celta e Salvador, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Tensão de pouso é 1-0 ou 1-7, confirme. 1-7, da presente, cancela, Serra Tango Delta. Autorizado então o cancelamento, plano cancelado aos 4-9. Autorizando a curva pela esquerda da presente, circuito pela direita, chame final checado. Esquerda, presente, circuito pela direita, vai fazer a estabilidade para Tango Delta. Te mantenha a presente posição, tráfego circuito pela direita no 7, transportando em ferro, viu? Papa Romeu, Serra Tango Delta, no solo 52, é o pátio 5, era está? Prisa. Obrigado, backtrack, reporte livrando a pista. Sierra, hotel Yankee, aliás, e manter pista no sede. Hotel Yankee, decolagem autorizada, pista no 7, viatura no 60 graus com 4 nós. Feliz, bom dia. Patango, Serra, Tenhag, decolada 5-4, chama o controle 1-2-0, décima 8. 2-0-8, Serra, Tenhag, um bom dia. Novo. Patrão de Salvador, Patatango, Serra, Tenhag. Eu estou falando do Serra Taian, que está em contato com o radar, subiu para o nível 100 na saída coral. Uma centena na coral, Serra Taian.